feche os olhos, controle sua respiração. Ensina a pessoa que você mais ama, imagine ela do seu lado, te abraçando, te dando carinho, te beijando, te dando um abraço. Pense no melhor dia da sua vida. Acredita em mim, ainda não é esse aí, o melhor está por vir. Continue de olhos fechados e pense no seu maior problema, no seu maior problema, no seu maior problema. Pense nas crianças abandonadas na rua, passando frio e fome, das crianças que somem, das crianças que têm câncer. Pense de novo naquele seu problema e pode comparar, podia ser pior, você não pode reclamar. Relaxe sua mente, não pense em nada, em nada, em nada. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Ele pode te ajudar, é só você acreditar. Você vai superar, então pode confiar. Respire fundo, sinta a paz. Neste momento Deus tá te ouvindo. Põe as mãos no seu coração e faça um pedido. Também peça pra Ele proteger você e sua família, e as pessoas que você compartilha no seu dia a dia. Você não é santo, também tem pecado, seu corpo ainda é fraco. Solta a voz do seu coração e peça perdão pelos seus pecados. Esse é o momento certo, Ele vai te perdoar. É só você esperar que a vitória vai chegar. Sua mente é seu guia, é o que Deus me diz. Entre o bem e o mal, faça sua escolha e seja feliz. Eu descobri sozinho, Deus gosta de boas ações. Eu já fiz minha parte, doce paz pra muitos corações. Se você se sentiu melhor, vou ter a sua fé. Passe essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Sua mente é seu guia, é o que Deus me diz. Entre o bem e o mal, faça sua escolha e seja feliz. Eu descobri sozinho, Deus gosta de boas ações. Eu já fiz minha parte, trouxe paz pra muitos corações. Trouxe paz pra muitos corações. MC da Leste, mundo do funk.com.